no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Você provavelmente já conhece esta música. Originalmente interpretada por Michael Jackson, a canção Thriller ganha uma nova versão ao ser executada pela Banda Sinfônica da UFOP. Juntamente à Big Band de Ouro Preto, a Banda Sinfônica faz parte do projeto de extensão Off-Band, Oficina de Bandas. Essa iniciativa pertence às disciplinas da área de grandes grupos instrumentais do Departamento de Música da Universidade. O projeto é composto por alunos e ex-alunos do curso, por instrumentistas de bandas locais e por músicos profissionais convidados. A Banda Sinfônica é uma orquestra de música erudita para instrumentos de sopro e percussão. O conjunto conta com cerca de 40 membros e surgiu em 2016. Quem conta um pouco mais sobre o início das atividades da Banda Sinfônica da UFOP é o coordenador e diretor artístico da Off-Band, o professor Érico Fonseca. A Banda Sinfônica surgiu de uma demanda que veio dos próprios alunos do Departamento de Música e de músicos oriundos das bandas de música civis de Ouro Preto e Mariana. Inicialmente, eles já haviam uma banda sinfônica com um projeto chamado Trilhas do Ouro. Este projeto de banda sinfônica executava praticamente e unicamente trilhas sonoras de cinema. Mas faltava um suporte institucional. Assim, em parceria com o maestro Rafael Guimarães, resolvemos fazer da banda sinfônica parte integrante do projeto de extensão ao qual a Big Band Ouro Preto está atrelado. A estrutura da banda sinfônica é semelhante às tradicionais bandas civis e militares. No entanto, a orquestra universitária apresenta uma proposta diferente e um repertório inovador. O conjunto musical possui a regência do maestro Rafael Guimarães. Ele explica as diferenças entre os grupos tradicionais e a banda sinfônica da UFOP. A banda sinfônica se difere das bandas chamadas tradicionais, as bandas civis, como as que temos aqui na região de Ouro Preto, especialmente pela instrumentação, onde a banda sinfônica tem uma instrumentação mais diversa. Um exemplo, nós temos na banda sinfônica o oboé, o fagote, o corno inglês, que são da mesma família dos clarinetes, dos saxofones, por exemplo, mas que possuem características importantes em termos de sonoridade e que permitem também, por isso, maiores possibilidades de repertório, maiores possibilidades sonoras para um repertório sinfônico. Uma outra diferença muito importante, aliás, está no repertório. Repertório sinfônico para a banda, exatamente pela instrumentação, traz uma maior diversidade e é um repertório pensado para a sala de concerto, na maioria das vezes. Assim como outras atividades da oficina de bandas, a Banda Sinfônica da UFOP busca estimular os estudantes do curso de música a perceberem a importância do trabalho em equipe para uma boa performance musical. Ao mesmo tempo, a orquestra apresenta a música erudita à comunidade de uma forma diferenciada. Os ensaios da Banda Sinfônica são abertos ao público e acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na sala B3 do Departamento de Música da UFOP. Para mais informações, acesse a página do projeto no Facebook, facebook.com/Oficina de Banda. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.